Um trabalho conjunto de policiais do GDE e da Polícia Federal resultou em mais resultados positivos. Segundo informações repassadas pela Assessoria de Comunicação Social da Polícia Civil, na tarde de sexta-feira, dia 13, no bairro Jardim das Flores, foi preso em flagrante Wagner dos Santos Ferreira, de 18 anos, em posse de um revólver calibre 38. Ao perceber que seria abordado, Wagner empreendeu fuga, sendo perseguido e capturado logo em seguida. A arma que era usada por Wagner foi encontrada pelos policiais abandonada na lateral de uma residência. Na delegacia, Wagner contou que estava em posse da arma porque sentia-se ameaçado. Ele dizia que a arma era para sua defesa pessoal, pois estava sendo ameaçado de morte. Segundo o delegado de plantão, o indivíduo é acusado de ter praticado vários crimes de roubo na região do Porto Meira, e a arma era sim usada para o cometimento de crimes. A Polícia Civil espera que vítimas de Wagner compareçam à delegacia e façam o reconhecimento, representando contra o indivíduo. Ele foi transferido para a cadeia pública Laudemir Neves, onde ficará à disposição do judiciário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.